Justiça frágil, a adolescente que sobreviveu e a lei que não puniu. O corredor da escola parecia normal naquela tarde em Missouri até o momento em que Kali Gain, 16 anos, estudante do Azeaudista High School, foi derrubada no chão por uma colega de 15 anos com uma violência que transformou para sempre o destino de duas jovens. O golpe na cabeça não foi um empurrão brincalhão, nem uma discussão de adolescentes que termina em empurrões. Foi um ataque deliberado que quebrou o crânio de Kylie, provocou hemorragia cerebral massiva e a lançou num coma que durou semanas, enquanto médicos lutavam para estabilizar seu cérebro inchado e sangrando. Quando finalmente acordou, Kylie não reconhecia sua própria mãe, não lembrava do próprio nome e precisou reaprender a engolir, a caminhar e a formar frases simples, enquanto sua agressora, já de volta às aulas na mesma escola, cumpria apenas liberdade condicional por ter admitido assalto em segundo grau num tribunal juvenil que priorizou reabilitação sobre responsabilização real. Hoje, Kylie faz terapia cognitiva diária para reconstruir memórias apagadas, luta contra dores de cabeça constantes e enfrenta a cruel ironia de um sistema que trata feridas visíveis no corpo com urgência médica, mas ignora feridas invisíveis na alma de quem sobrevive. Vive a violência sem ver justiça acontecer. Quantas Kayles existem escondidas atrás de estatísticas frias de violência escolar, enquanto tribunais juvenis aplicam punições que parecem perdão disfarçado de segunda chance? Será que liberdade condicional realmente reabilita uma adolescente que causou fratura craniana, deliberada numa colega? Ou será que o sistema juvenil americano, copiado por muitos países, inclusive o Brasil, confunde clemência com impunidade quando protege agressores em detrimento de vítimas? O caso de Kylie Gain expõe uma falha estrutural profunda. Menores de idade cometem crimes graves, com plena consciência das consequências, mas são tratados como incapazes de responsabilidade plena, enquanto suas vítimas carregam sequelas irreversíveis por décadas. A jovem agressora não agiu por impulso momentâneo. Testemunhas relataram que ela seguiu Kylie pelo corredor antes de desferir o golpe fatal com as mãos nuas, escolhendo deliberadamente atingir a cabeça da vítima com força suficiente para quebrar ossos. Mesmo assim, o Tribunal Juvenil de Missouri optou por medidas socioeducativas brandas em vez de internação e centro de reeducação, argumentando que a infratora merecia a oportunidade de recomeçar. Mas onde está a oportunidade de recomeçar para aquele que perdeu meses de vida em coma e agora enfrenta anos de reabilitação para recuperar funções cognitivas básicas que antes realizava sem esforço? O sistema ofereceu segunda chance para agressor, mas negou primeira chance à vítima de reconstruir sua vida exatamente como era antes do ataque. Quantos pais de adolescentes já se perguntaram se a escola realmente protege seus filhos ou apenas simula segurança com cartazes de ambiente livre de bullying? O caso de Kylie revela a ilusão perigosa de que escolas americanas e, por extensão, muitas escolas brasileiras que importam modelos de gestão possuem mecanismos eficazes para prevenir violência extrema entre estudantes. Câmeras de segurança registraram o ataque em detalhes brutais, professores estavam a poucos metros de distância no corredor e, ainda assim, ninguém interveio a tempo de evitar o golpe que quase matou uma jovem de 16 anos. Protocolos de segurança existem no papel, mas falham na prática quando adultos responsáveis hesitam em agir diante de conflitos entre adolescentes, normalizando agressões físicas como brigas de criança até que alguém sofra danos permanentes. Kylie não foi vítima de um acidente. Foi vítima de um sistema que prioriza a manutenção da ordem aparente sobre a proteção real de estudantes vulneráveis. Sua família agora enfrenta custos médicos astronômicos para terapias que o seguro-saúde cobre apenas parcialmente, enquanto luta emocionalmente para aceitar que a justiça criminal ofereceu à agressora punição simbólica que não reflete a gravidade do dano causado. Como uma mãe pode explicar à filha que o Estado considera aceitável alguém que quebrou seu crânio simplesmente voltar para casa sem sequer uma noite na cadeia? A justiça juvenil nos Estados Unidos opera sob o princípio da reabilitação em vez de punição, filosofia que surgiu no século XIX para proteger crianças exploradas em fábricas e não para isentar adolescentes violentos de consequências reais por crimes graves. O sistema evoluiu mal ao aplicar a mesma lógica protetora a infratores que cometem atos equivalentes a crimes hediondos e praticados por adultos. Enquanto Kaylee faz exercícios diários para recuperar memória de curto prazo, sua agressora frequenta aulas normais, participa de atividades extracurriculares e constrói um futuro sem o peso de uma punição proporcional ao mal causado. Especialistas em direito penal juvenil admitem em conversas privadas que muitos casos são resolvidos com acordos rápidos para desafogar tribunais superlotados, sacrificando justiça individual em nome da eficiência burocrática. A família de Kaylee tentou buscar indenização civil contra os pais da agressora, mas descobriu que seguros residenciais americanos frequentemente excluem cobertura para danos causados por atos intencionais de filhos menores, deixando vítimas sem recurso financeiro para custear tratamentos longos e caros. Nesse vácuo de responsabilização, Kaylee e sua família carregam sozinhos o fardo físico, emocional e financeiro de um crime que o Estado decidiu não punir adequadamente. Será que punições brandas realmente impedem reincidência entre adolescentes violentos? Estudos longitudinais do Departamento de Justiça americano mostram que infratores juvenis que cometem crimes graves contra pessoas e recebem apenas advertências ou liberdade condicional tem taxa de reincidência significativamente maior do que aqueles submetidos a medidas mais rigorosas de responsabilização. A mensagem implícita do sistema é clara. Você pode causar danos permanentes a outra pessoa e enfrentar consequências mínimas desde que tenha menos de 18 anos. Essa lógica distorcida ensina aos jovens que violência extrema tem preço baixo, incentivando comportamentos cada vez mais arriscados em ambientes escolares, já tensos pela pressão social e exposição precoce a conteúdo violento nas redes sociais. Kaylee não foi a primeira vítima de agressão grave naquela escola de Missouri. Registros mostram pelo menos 3 casos similares nos 2 anos anteriores ao seu ataque. Todos resolvidos com suspensões breves e programas de mediação que não impediram a escalada da violência. Quando instituições falham em estabelecer limites claros e consequências reais, adolescentes aprendem que regras são sugestões e que corpos alheios são territórios disponíveis para demonstração de poder através da força. A física da recuperação de Kaylee é um testemunho silencioso de resiliência humana diante de um sistema que falhou em protegê-la. E depois falhou em fazer justiça. Cada sessão de terapia cognitiva representa uma batalha para reconstruir caminhos neurais destruídos pelo trauma. Cada palavra recuperada é uma vitória sobre o esquecimento imposto pela violência. Mas sua luta diária acontece na sombra, enquanto a agressora vive sem ter e encarar diariamente as consequências de suas ações. Sem visitar Kaylee no hospital, sem participar das terapias, sem sequer emitir um pedido público de desculpas registrado pela corte. O acordo judicial selou o silêncio da infratora como condição para evitar processo criminal mais severo, privando Kaylee da única forma de justiça emocional que muitas vítimas necessitam, o reconhecimento explícito do mal causado pelo agressor. Quantas vítimas de violência juvenil são duplamente punidas? Primeiro pelo ato violento, depois pela negação de justiça simbólica que ajuda na cura psicológica? O sistema juvenil americano americano admirado por muitos reformadores brasileiros, revela que sua face mais cruel protege agressores com zelo excessivo enquanto oferece às vítimas apenas condolências vazias e contas médicas impagáveis. Muitos brasileiros que acompanham casos internacionais de violência escolar não percebem que nosso próprio sistema socioeducativo enfrenta dilemas similares com a aplicação da lei do menor infrator. Adolescentes brasileiros que cometem crimes graves frequentemente cumprem medidas brandas em centros que funcionam mais como abrigos do que como espaços de responsabilização real, enquanto vítimas e famílias sofrem com a sensação de impunidade. O caso de Kelly Gaines serve como alerta urgente para o Brasil repensar seu modelo de justiça juvenil, antes que tragédias similares se multipliquem em nossas escolas já marcadas por episódios de violência extrema. Não se trata de defender punições cruéis ou prisão perpétua para menores, mas de exigir que o sistema estabeleça consequências proporcionais à gravidade do ato cometido, combinando responsabilização real com programas genuínos de reabilitação que incluam reparação às vítimas. Uma adolescente que causa fratura craniana deliberada precisa enfrentar restrições significativas de liberdade, obrigação de acompanhar o processo de recuperação da vítima e compromisso com terapia intensiva para entender a gravidade de seus atos. Não apenas liberdade condicional, que permite voltar à rotina normal como se nada tivesse acontecido. Será que a sociedade realmente acredita que adolescentes de 15 anos não compreendem a diferença entre brincadeira e violência extrema? Neurociência moderna demonstra que o córtex pré-frontal responsável pelo julgamento de consequências está suficientemente desenvolvido aos 15 anos para que jovens entendam que golpear a cabeça de alguém com força pode matar ou causar danos permanentes. A agressora de Kelly não agiu por ignorância. Agiu por escolha consciente no momento de raiva ou desejo de dominância social. Tratar sua ação como mero descontrole juvenil é infantilizar deliberadamente um ato de violência grave, negando à vítima o direito de ser reconhecida como tal por um sistema que prefere ver agressores como crianças incapazes de maldade, em vez de jovens que precisam aprender limites através de consequências reais. Kelly hoje luta para lembrar o rosto de amigos de infância, enquanto sua agressora provavelmente já esqueceu o peso do próprio ato. Protegida pela cortina de anonimato que o sistema juvenil oferece como privilégio automático, em vez de direito conquistado através de demonstração genuína de arrependimento, a família de Kelly transformou sua dor em adverso e silencioso, pressionando autoridades locais de Missouri a revisarem protocolos de segurança escolar e a implementarem programas de prevenção à violência baseados em identificação precoce de comportamentos agressivos. Mas essa luta acontece sem apoio institucional significativo, sem financiamento público para campanhas de conscientização e sem a voz amplificada que vítimas merecem ter nos debates sobre reforma do sistema juvenil. Enquanto isso, documentários sensacionalistas exploram casos similares para audiência fácil e políticos usam tragédias isoladas para defender posições extremas. Seja o endurecimento total do sistema juvenil, seja sua completa desmobilização, sem oferecer soluções equilibradas que protejam simultaneamente vítimas e ofereçam caminhos reais de transformação para infratores. Kelly merecia ter sua história contada com dignidade. Não como exemplo para debates ideológicos, mas como lembrete humano de que justiça verdadeira exige equilíbrio entre compaixão e responsabilização, entre proteção de jovens em desenvolvimento e respeito irrestrito à integridade física e emocional de quem sofre violência. Quantas escolas brasileiras possuem protocolos eficazes para identificar alunos com tendências violentas antes que atos irreparáveis aconteçam? O caso de Kelly mostra que prevenção exige mais do que câmeras de segurança e presença policial esporádica. Exige formação contínua de professores para reconhecer sinais de alerta, canais seguros para denúncias anônimas por parte de estudantes e integração entre escolas, famílias e serviços de saúde mental para intervenção precoce. Mas Enquanto recursos escasseiam e prioridades educacionais se concentram em notas de provas padronizadas, a segurança emocional e física dos estudantes permanece como item secundário na agenda escolar. Kylie poderia ter sido salva se alguém tivesse notado a tensão crescente entre ela e sua agressora nos dias anteriores ao ataque. Se professores tivessem mediado o conflito antes que escalasse para a violência física, se a escola tivesse protocolo claro para separar estudantes com histórico de confrontos hostis. A falha não foi individual de um único adulto. Foi sistêmica, coletiva, resultado de uma cultura escolar que normaliza conflitos entre adolescentes até que alguém pague com sangue o preço da negligência institucional. A justiça, quando funciona, deveria oferecer três elementos básicos às vítimas de crimes violentos: reconhecimento do dano sofrido, responsabilização proporcional do agressor e mecanismos de reparação que ajudem na reconstrução da vida. No caso de Kylie Gaine, o sistema juvenil de Missouri falhou em todos os três pilares. O dano foi minimizado como briga escolar, em vez de reconhecido como agressão grave com consequências permanentes. A responsabilização foi simbólica demais para refletir a gravidade do ato, e nenhum mecanismo de reparação financeira ou emocional foi oferecido à família para lidar com custos médicos e trauma psicológico de longo prazo. Essa tríplice falha transforma vítimas em sobreviventes solitários, obrigados a reconstruir suas vidas sem o apoio institucional que o Estado deveria fornecer como contrapartida mínima por sua falha em prevenir o crime inicialmente. Kylie hoje depende de doações de comunidade local e campanhas de financiamento coletivo para custear terapias não cobertas pelo seguro. Uma realidade cruel para uma família que nunca deveria ter precisado mendigar recursos para tratar sequelas de um crime que o Estado tinha obrigação de prevenir e punir adequadamente. Será que algum dia Kylie recuperará completamente suas memórias e funções cognitivas perdidas? Médicos especialistas em trauma craniano explicam que a recuperação neurológica após lesões graves é imprevisível. Alguns pacientes recuperam 90% das funções em 2 anos, outros permanecem com déficits permanentes mesmo após uma década de terapia intensiva. O que é certo é que Kylie jamais será exatamente a mesma pessoa que era antes do ataque, e essa perda irreversível de si mesma é talvez a ferida mais profunda que nenhuma punição judicial pode reparar completamente. Enquanto sua agressora segue construindo uma identidade juvenil normal dentro dos limites da liberdade condicional, Kylie luta diariamente para reconstruir a própria identidade a partir de fragmentos de memória e novos aprendizados forçados pela necessidade de sobrevivência cognitiva. Essa assimetria cruel entre agressor e vítima define a verdadeira injustiça do caso. Não apenas a punição branda aplicada, mas a negação do direito fundamental de Kylie a continuar sendo quem ela era antes de alguém decidir que seu corpo era território disponível para a violência impune. A lição mais urgente que o Brasil pode extrair do caso de Kylie Gaine não é copiar modelos punitivos extremos, mas desenvolver um sistema juvenil que equilibre três princípios fundamentais: proteção real de vítimas através de reparação concreta, responsabilização significativa de infratores proporcional à gravidade do ato cometido e programas genuínos de reabilitação que incluam contato supervisionado com vítimas quando apropriado e seguro. Países escandinavos demonstram que é possível combinar humanismo com responsabilização através de modelos que mantêm adolescentes infratores em liberdade, assistida com restrições rigorosas, obrigação de trabalho comunitário diretamente relacionado ao dano causado e participação em grupos de diálogo restaurativo com vítimas dispostas a participar. Nesses sistemas, uma adolescente que causasse fratura craniana em outra jovem não iria para a prisão, mas também não voltaria imediatamente à rotina normal. Enfrentaria meses de restrição de liberdade, obrigação de acompanhamento acompanhar o processo de recuperação da vítima e compromisso com terapia intensiva focada em desenvolver empatia e compreensão das consequências reais de seus atos. Esse equilíbrio é possível, mas exige coragem política para reformar sistemas que atualmente priorizam burocracia e eficiência sobre justiça real para vítimas. Infelizmente, meu inglês não é fluente o suficiente para acessar diretamente todos os documentos judiciais e relatórios médicos originais sobre o caso de Kylie Gunning, o que limita minha capacidade de oferecer detalhes ainda mais precisos sobre as circunstâncias exatas do ataque e as decisões específicas do Tribunal Juvenil de Missouri. Muitas informações importantes permanecem em inglês técnico-jurídico, que exigiria tradução profissional para análise completa, e essa barreira linguística impede que jornalistas brasileiros como eu possam investigar profundamente casos internacionais que merecem atenção global. Sonho um dia dominar o inglês com fluência total para poder cruzar fronteiras informativas sem depender de traduções automatizadas que muitas vezes perdem nuances cruciais de documentos legais e depoimentos emocionais. Até lá, trabalho com as fontes disponíveis em português e traduções verificadas, sempre buscando honrar a verdade das vítimas, mesmo com limitações técnicas de acesso a informações primárias. Quantas Kayleys existem no Brasil, hoje sofrendo em silêncio após violências escolares que nunca viram justiça real? O caso americano é espelho de realidades locais onde adolescentes agredidos gravemente, seus agressores retornarem às mesmas salas de aula dias depois de suspensões simbólicas, enquanto famílias das vítimas arcam sozinhas com custos de tratamento e trauma psicológico. Nossa sociedade precisa urgentemente debater não apenas como punir jovens infratores, mas como construir escolas verdadeiramente seguras onde conflitos são mediados antes de escalarem para a violência, onde professores são treinados para identificar sinais de alerta e onde vítimas recebem apoio institucional imediato em vez de serem tratadas como problemas a serem silenciados para preservar a imagem da instituição educacional. Kayleigh Gaines sobreviveu fisicamente ao ataque que quase a matou, mas sua batalha diária por reconstrução cognitiva e emocional continua sem o apoio de um sistema de justiça que deveria existir para protegê-la em primeiro lugar. Sua história não é apenas sobre um crime individual. É sobre a falha coletiva de adultos em criar ambientes onde adolescentes possam crescer sem medo de serem brutalizados por colegas, enquanto instituições responsáveis assistem impassíveis. Será que algum dia o sistema de justiça juvenil entenderá que proteger vítimas não é o oposto de reabilitar infratores, mas parte essencial do mesmo processo? Verdadeira reabilitação exige que jovens infratores enfrentem as consequências reais de seus atos, incluindo o impacto duradouro sobre vítimas, em vez de serem poupados do desconforto emocional que essa confrontação inevitavelmente traz. Quando um adolescente causa fratura craniana deliberada numa colega, ele precisa não apenas cumprir medidas socioeducativas, mas também compreender profundamente o sofrimento que impôs, algo impossível quando o sistema o isola das consequências visíveis de seu ato. Através de anonimato absoluto e ausência de contato supervisionado com a vítima, Kayleigh merecia ter seu sofrimento reconhecido não apenas por sua família, mas pelo próprio sistema que falhou em protegê-la. Merecia ver sua agressora confrontar diariamente as sequelas do ataque em vez de viver como se nada tivesse acontecido. Merecia justiça que curasse não apenas seu corpo, mas sua fé na possibilidade de um mundo onde violência extrema encontra limites claros e consequências reais. 3 anos depois do ataque, Kylie ainda não consegue lembrar seu primeiro beijo, nem o nome de seu melhor amigo de infância, mas aprendeu a reconhecer o próprio rosto no espelho todas as manhãs como um ato de resistência diária contra o esquecimento imposto pela violência. Sua mãe guarda em caixa de madeira todas as cartas de apoio recebidas de estranhos que souberam de sua história, mas nenhuma delas preenche o vazio deixado pela ausência de justiça real que o sistema juvenil se recusou a oferecer. Enquanto isso, a agressora completou 17 anos e se prepara para a maioridade com ficha criminal limpa graças às leis de sigilo do sistema juvenil americano. Livre para construir um futuro sem o peso de um crime que mudou para sempre a vida de outra jovem. Onde está a equidade nessa equação? Onde está a lição que o sistema deveria ter ensinado sobre o valor inalienável da integridade física e emocional de cada pessoa? Kaylee sobreviveu ao ataque, mas o sistema que deveria protegê-la morreu naquele corredor escolar quando escolheu punição simbólica em vez de responsabilização real. Será que a próxima Kaylee terá mais sorte? Ou continuaremos repetindo o ciclo de violência seguida de impunidade branda disfarçada de compaixão? Bom, então é isso, meu amigo. Minha amiga, espero que eu tenha agregado algum valor a você com esse conteúdo. Espero que eu tenha te ajudado alguma coisa, nem que seja por um tempo aqui com a gente. E aqui fica um convite especial para você. Entre no grupo do Telegram e fique por dentro de mais conteúdo como esse. E me siga também no X, antigo Twitter,